Fantasmas velozes me perseguem enquanto corro, enquanto morro no meu carro em plena luz do dia. Meu corpo se joga no asfalto quente e a minha mente derretendo nesta rodovia. Não há mais nada a fazer, não há caminhos a seguir. Eu quero mesmo é voar e mergulhar nesta melancolia. O sol me queima a retina, a luz dos olhos da menina me ilumina na escuridão. Me chame de desocupado, se aglomera ao meu lado para aplaudir a minha solidão. Não há mais nada a temer, não há maneiras de viver em paz. Eu quero mesmo é voltar e me entregar à minha covardia. Nada a temer, não há maneiras de viver em paz. Eu quero mesmo é voar e mergulhar nesta melancolia. Nada a temer, não há maneira de viver em paz. Eu quero mesmo é voar e mergulhar nesta melancolia. Pequeno mesmo, não tenho preconceitos, não tenho grandes desejos, nem tantas ambições, mas depois de tudo, de correr com medo dobrado, não quero passar fome de jeito nenhum, não, com tantas notas no ar. Uau! Thank you. sou pequeno mesmo. Eu quase não me enxergo, não me entendo, nem me ajeito, nem vou voltar pro sertão. Mas agora já vai tarde, me ensina meu roçado. Só quero plantar uma semente no terreno da música e depois colher o som. Uau! Quase não tenho preconceito, não tenho grandes desejos, nem tantas ambições. Mas agora já vai tarde, me ensina meu roçado. Só quero plantar uma semente no asfalto quente e depois tirar um som. Pequeno mesmo, eu não entro em desespero, não acredito em pecado nem na salvação. O pecado mesmo não é nada, não. O pecado mesmo não é nada, não. Não é nada, não. Isso aqui são meus compassos. Então, essa música é made in Ceará. Com a participação aqui de um paranaense, Chicão, radicado em São Paulo. E a gente vai tocar uma música agora chamada Aquiles. Aquiles, não quebre minhas pernas. É isso aí, Brunão. Trata de afinar logo o seu instrumento, pra já você entrar em cena. Pernas, pois é, porque sem elas eu não posso andar, Aquiles. Por favor, respeite as caras da mesma forma que eu respeito o seu calcanhar de Aquiles. O que é duro não é mole, não. O que é difícil não é fácil de se conseguir. O vento sopra em toda direção, e aquele que não foi ainda pode ir. Aquiles, não olhe pras estrelas. Olha só, O que está diante de você, Aquiles? Procure manter a calma. Eu sei que a vida é curta, mas aqui ninguém se salva. Agora que o mundo nunca foi perfeito, ser eleito qualquer um tem o direito. E eu que nunca fui perfeito, nem sei se me ajeito, Chicão! Não é fácil de se conseguir. O vento sopra em toda direção, e aquele que não foi ainda pode ir. Aquiles, não venha mais com essa. Vai lá, que a tua hora já tá pra chegar. Aquiles, larga a mão da minha canela, porque senão eu dou um tiro no seu calcanhar. Aquiles, Jaqueline. Descendo a ladeira procurando te encontrar, mas você não estava lá. Você não quis me encontrar. Deprimido, reprimido, comprimido, espremido na esquina, vendo a chuva me molhar. E você não estava lá. E agora vou ficar sozinho, procurando um caminho pra poder não chorar. Descendo a ladeira, procurando te esquecer, mas você não estava lá. Você não quis me entender. Embaçado, perturbado, escrachado, embaçado na esquina, vendo a chuva me molhar. E você não estava lá. E agora vou seguir sozinho, remoendo o apurrinho que você me fez passar. Na madrugada fora, se lamentando, juntando os pedaços de um triste engano. Você não quis saber de mim, você não quis me ver aqui. Você, você, você, você. Thank you. Enquanto a madrugada perdendo a calma, e os discos voadores já não vão pousar. E é porque Marte já não é aqui, e tanta coisa já ficou pra trás, que eu já nem me lembro mais. Descendo a ladeira, descendo a ladeira, descendo a ladeira sem você. Descendo a ladeira, descendo a ladeira, descendo a ladeira sem você. Sem você. Sem você. Muito obrigado. Agora a gente vai de Peixe no Aquário. Essa música é o motivo pelo qual eu estou aqui. O nome dessa música é Peixe no Aquário. É para todo mundo que não pretende ficar que nem um peixe no aquário, rodando, rodando. E se o aquário for retangular e desse tamanho, aí não tem mesmo para onde ir. Então é mais ou menos assim, ó. Todo mundo ok? Não quero ficar esperando a morte chegar, fedido como porco no chiqueiro, engordando. Não quero ser tratado como um cachorrinho de madame, preso, perfumado, cheio de mimos. Não quero ser como um passarinho na gaiola, um peixe no aquário, todo molhado, indefeso. Docinho alucinado, sangue novo na parada do vintém. Eu prefiro ficar contigo, é bem melhor que ter dinheiro. E onde quer que eu vá, eu vou te levar. Não vou ficar sem você quando eu mais preciso. Não quero viver reprimido assim, como um macaquinho no zoológico, comendo pipocas, me divertindo. Não quero ser enlatado feito atum, com a latinha de conserva na prateleira, conservando. Não quero acabar como um bicho qualquer empalhado, ou um quadro na parede, natureza morta, decorando. Pernicioso, boa vida, descarrilhador de trem. Eu decidi correr perigo, só assim tenho mais sossego. E onde quer que eu vá, eu vou te levar. Não vou ficar aqui quando eu mais preciso. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p E onde quer que eu vá, eu vou te levar. Não vou ficar sem você quando eu mais preciso. Valeu! A gente tá tocando aqui, isso faz parte do festival Fora do Eixo, que faz parte do Congresso Fora do Eixo, que é lindo, que tá reunindo todas as pessoas aqui, de todo o Brasil, as pessoas lindas também. E a gente tá fazendo parte disso com muito orgulho e satisfação. Então a gente vai tocar mais um aí, que vai estar no meu... Era pra eu estar distribuindo meus CDs promos. Eu tenho um monte aí, quem tiver interessado aí. Eu não vou nem vender, não. Vou dar de presente. Entendeu? Então é o seguinte. Isso é verdade. Aí, ó. Vou tocar mais um aqui. O nome dessa música é Suicide. Então... Então a gente vai tocar essa música aqui chamada Suicide, que é uma música que fala sobre, de forma bem-humorada, sobre a coisa do suicídio, as pessoas que se matam. Na real, as pessoas que tentam e não conseguem, né? E ficaram vivas pra contar a história. Eu mesmo conheço um cara aqui, cheio de marcas. Mas enfim, essa música é divertida. Suicide. Se eu fosse tu, eu não colocava aquelas nonas no... No Mi, não, no menor. Deixava mais quadradão, Mizão, sabe? Isso aqui, entendeu? Estamos todo mundo em casa. Isso foi... Bom, é... De nuvens negras tropeçando em troncos e barrancos. Subirá ao mais longínquo espaço, bem longe de todos aqueles espetáculos sociais. Onde é que eu fui amarrar meu bode? E onde eu fui parar? Será? Nas mesmas circunstâncias, entorpecido por todas as transas, deixará esperanças embriagadas, melodias entrincheiradas por cordas e metais. Mas como eu fui desistir agora? E como foi que eu quis morrer? Todas as tentativas fracassadas, apenas as más lembranças são guardadas. Olhando no espelho seu rosto, a imagem desse desgosto, consegue enxergar apenas a sua alma embaçada. Suicide. perdidos entre armas, quedas livres, câmeras de gás. Onde andarás? Pois sei que nada vai trazer você de volta pra mim. Enquanto a vida chega ao fim, arrasto os meus chinelos pra lá e deixo a morte me levar. Enquanto a vida chega ao fim, arrasto os meus chinelos pra chegar, pois sei que eu não vou mais voltar. Mais ou menos isso. O nome dessa aqui é Badalo das Horas. Ler sua sorte, e você sabe que não sabe o iniciar em companhia eterna do fim. Neutralizados, fatos passados, neutralizados, fatos passados, o iniciar em companhia eterna do fim. Levando o tempo adiante, indo pelas maneiras daqui a pouco vai chegar. Levando o tempo adiante, indo pelas maneiras daqui a pouco vai chegar. Depois disso é agora, depois disso é agora, no badalo das horas, no badalo das horas, no badalo das horas. Levando o tempo adiante, indo pelas maneiras daqui a pouco vai chegar. Levando o tempo adiante, indo pelas maneiras daqui a pouco vai chegar. E de quem vive viajando, quem leva na brincadeira, quem acorda essa hora, quem levanta e vai embora, quem foi sempre será, quem não lembra muito bem, quem errou não erraria mais, quem não foi ficou pra trás, quem não foi ficou pra trás. No badalo das horas, no badalo das horas, no badalo das horas, no badalo das horas. Levando o tempo adiante, indo pelas maneiras daqui a pouco vai chegar. Levando o tempo adiante, indo pelas maneiras daqui a pouco vai chegar. E depois disso é agora, depois disso é agora, no badalo das horas, no badalo das horas, no badalo. Thank you. Eu queria chamar o palco aqui um amigo meu, fantástico, psicopata, igual nós. Bruno Caiapi, vocês conhecem? Então a gente vai tocar agora uma música no naipe da nossa parceria aí, Psicopata. Oh, não tá saindo o som da caixa ali da guitarra? Alguém pode ajudar aqui? Alessandro aí, Juliano. Raba. Não tá saindo o som da caixa, velho, do Caiapi. Assim é boicote. Jovem. Ah, moleque. A música é mais ou menos assim. Lembrando que amanhã tem domingo na casa, lá na Casa Fora do Eixo, lá no Cambuci, várias bandas legais, último momento para um encontro quente. Então tem a taça Dr. Sócrates. Pra todos os pernas de pau do Fora do Eixo, quebrar minhas canelas. Eu tô dentro dessa aí. Já avisei que... Eu quero ver gol. Participo desse mundo das intrigas, eu sou esquizofrênico, psicopata. Se eu participo dessa roda de mentiras, eu sou esquizofrênico, psicopata. Eu posso gerar uma verdade. Ao duvidar, ao duvidar, eu posso gerar. Ao duvidar, ao duvidar, eu posso gerar uma verdade. Duvidar de uma dúvida, eu posso gerar. Será que eu preciso fingir que acredito? Devo acreditar em eternas mentiras? Será que eu preciso mentir pra mim mesmo? Devo aceitar a falsidade? Seu duvidar, e se eu duvidar, e se eu duvidar, e se eu duvidar, ao duvidar, eu posso gerar uma verdade. Duvidar, não duvidar, eu posso gerar. Ao duvidar, não duvidar, eu posso gerar uma verdade. Ao duvidar, não duvidar, eu posso gerar. Thank you. O Bruno Caiapi, galera. Então a gente vai tocar a saideira agora. Foi lindo. Adorei também. Sei que vocês são fantásticos. Estão todo mundo recebendo cachê aqui pra ver a gente. Vocês podem passar. Ah, tem um CD aí. Quem tiver interessado no final, é só chegar junto que eu vou distribuir. A gente vai tocar saideira, uma música chamada Fly On. Essa música não é nem pra cantar, é pra voar. Fly On. Então, quem foi que amanheceu o dia, o sol? Essa música tem que ser no clima da lua. No lights, né? Por favor. Eu tô falando sério, vocês vieram filmar isso aqui, pô. Só vou tocar depois que o sol se pôr. Bom, já ali, pô. Você tá tão próximo aí, velho. Ô, brasileiro, por favor, dá uma mãozinha pra nós aí. Faz o sol se pôr aí na nossa frente. Não sei, velho. Oh. Valeu. Bom, essa vai pro brasileiro. Sing my song, sing my song and fly, fly on. Sing my song and cry, sing my song, sing along, sing my song and fly, fly on my own. Sing my song and cry, fly on. Sing my song and cry, cry on the storm. Sing my song, sing along, sing my song and fly, fly on. Sing my song and cry, sing my song, singing along, singing my song and fly, fly on my own. Sing my song and fly, fly on. Sing my song and cry, cry on the storm. My song, singing along, singing and singing and fly, fly, fly, fly on. Sing my song and cry, singing my song, singing along, singing and singing and fly, fly, fly, fly on. Sing my song and cry, fly on. Sing my song and cry, fly on the storm. Fly. Essa aqui é pra banda Veja Luz. Sing my song and fly. Sing my song, sing it alone and fly. Sing my song, sing it alone and fly. Thank you. os teclados Chicão. No baixo, Antônio Arruda. Na bateria, Felipe Maia. Eu sou Vitoriano, valeu! Valeu, boa noite. É isso aí.